O Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendação à Câmara Municipal de Ipatinga a fim de regularizar a situação jurídica dos servidores do órgão. De acordo com o documento, dos 229 servidores da Casa, 181 são comissionados e apenas 48 concursados. O percentual de 79% de cargos de livre nomeação e exoneração não está de acordo com a proporcionalidade exigida pela Constituição Federal. Cada um dos 19 vereadores de Ipatinga tem direito a 7 assessores parlamentares e um chefe de gabinete. O número de assessores sobe para 10 no caso do presidente da Câmara. No entanto, segundo a recomendação, os cargos de assessor parlamentar, na maioria dos casos, têm atribuições que correspondem a tarefas administrativas corriqueiras, que deveriam ser desempenhadas por servidores efetivos. Além disso, muitas vezes há desvio de finalidade, com atividades sem relação ao que compete ao Poder Legislativo. Para o promotor de justiça Fábio Finotti, o quadro sugere a presença de práticas patrimonialistas, empregando servidores com base em critérios de apadrinhamento e fidelidade pessoal. O promotor de justiça também destaca que para os servidores que em tese realizam trabalho externo, não há sistema de controle nem publicidade das atividades desenvolvidas. Por isso, a Promotoria de Justiça recomenda aos vereadores de Ipatinga a adequação da lei municipal que criou o cargo de assessor parlamentar, a extinção dos cargos de assessor parlamentar com atribuições exclusivamente externas, a vedação de definição de atribuições exclusivamente externas com comparecimento somente para assinar registro de frequência e o estabelecimento de meios de controle das atividades desenvolvidas pelos assessores com atribuições externas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.